Apêndice 3. A palavra de Deus em minha vida. Permita que essa declaração o aproxime corretamente da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é santa, infalível, verdadeira e completamente leal. Provérbios 30, 5, 6, João 17, 17, Salmos 119, 89. Ela é capaz de me ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3, 16. Ela me torna apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 17. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Ela me torna mais sábio que os meus inimigos. Salmos 119, 97 a 100. Ela me traz estabilidade durante as tempestades da minha vida. Mateus 7, 24, 27. Se eu crer em sua verdade, serei liberto. João 8, 32. Se eu a esconder em meu coração, serei protegido em tempos de tentação. Salmos 199, 11. Se eu permanecer firme na palavra, serei verdadeiramente um discípulo de Jesus. João 8, 31. Se eu meditar em suas palavras, serei bem-sucedido. Josué 1, 8. Se eu guardá-la, serei recompensado e o meu amor aperfeiçoado. Salmos 19, 7, 11. 1 João 2, 5. Ela é a viva, eficaz e penetrante palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Ela é a espada do Espírito. Efésios 6, 17. Ela é mais doce que o mel e mais desejável que o ouro. Salmos 19, 10. Ela é indescritível e para sempre firmada no céu. Segunda aos Coríntios 13, 7, 8. Salmos 119, 89. Ela é a verdadeira absoluta, sem mistura e sem erro. João 17, 17. Tito 1, 2. Ela contém verdades absolutas sobre Deus. Romanos 3, 4. Romanos 16, 25, 27. Colossenses 1. Ela contém verdades absolutas sobre os homens. Jeremias 17, 9. Salmos 8, 4, 6. Ela contém verdades absolutas a respeito do pecado. Romanos 3, 23. Ela contém verdades absolutas sobre a salvação. Atos 4, 12. Romanos 10, 9. Ela contém verdades absolutas sobre o céu e o inferno. Apocalipse 21, 8. Salmos 119, 89. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a verdade e os meus ouvidos para ouvirem a verdade. Abre meu coração para recebê-la pela fé. Renove a minha mente para guardar a esperança. Entrego a minha vontade para que eu possa viver a Tua palavra em amor. Lembra-me que sou responsável quando a ouço. Ajuda-me a querer obedecer o que o Senhor diz através da palavra. Transforme a minha vida para que eu venha conhecer a Tua palavra. Aflija meu coração para que eu compartilhe a Tua palavra. Fale agora, Senhor. Dá-me paixão para conhecer e seguir a Tua vontade. Nada mais, nada menos. Apenas isso.